pode recomeçar. As alegrias vão chegar. Com amor e paz é bom sonhar. Vamos sonhar, realizar e renovar a fé, vencer. Na Educadora a gente faz acontecer. Viver com você, nossa amizade é de verdade. E a nossa alegria é o som que irradia felicidade. 2022 é o ano da vitória. Na Educadora a gente vai junto escrever a nova história. 2022, mais amor no coração. Na Educadora a gente faz a cada dia nova emoção. 2022 é o ano da vitória. Na Educadora a gente vai junto escrever a nova história. A cada dia nova emoção. A cada dia nova emoção. Nós somos a Educadora. Educadora. CYK 531. Ondas médias 1020 kHz. CYG 852. Ondas tropicais 2380 kHz. Rádio Educadora. Limeira, São Paulo. Na internet educadora.am. Hashtag Vem Nessa Onda. Agora. Agora, no rádio, no celular, no aplicativo, no portal Educadora, nas mídias sociais e no YouTube. Mais um campeão de audiência. Educadora de Manhã. No celular, no aplicativo, no portal Educadora, nas mídias sociais e no YouTube. Mais um campeão de audiência. Hora do Trabalhador. A gente acredita que saúde aproxima. E na Medical, você tem os benefícios de uma rede própria de excelência com hospital, pronto atendimento e clínicas médicas para te atender com muito carinho. E o melhor, por um preço que cabe no seu bolso. Entre em contato no 3446-4646 ou acesse www.medical.com.br e escolha o nosso plano. Medical, uma empresa do sistema App Vida. Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Hora do Trabalhador. Hoje é quinta-feira, dia 23 de dezembro. Estamos chegando ao final do ano e em Iracemápolis, nossa querida e pequena Iracemápolis, digo pequena com amor, com amorosidade, aqui do nosso lado, recebeu uma péssima notícia essa semana. E uma péssima notícia a população de Iracemápolis recebeu diante da crise hídrica nacional, estadual, regional que a gente está vivendo e que ainda não passou, apesar de algumas chuvas aqui e ali, a situação ainda é crítica nos reservatórios. E em Iracemápolis, onde o sistema de abastecimento de água é ruim...